Após o lançamento, o jogo recebeu três pacotes que formam a DLC A Cidade Que Nunca Dorme. O primeiro pacote foi O Assalto, e é focado na trama do Aranha entender e impedir a Gata Negra de realizar uma série de furtos, enquanto a organização criminosa Madia tenta tomar a cidade depois dos eventos da história principal. Além do clima de investigação presente, este pacote traz um clima de perseguição, ao manter no ar a pergunta do porquê Felice está envolvida nessa atividade e o que está acontecendo entre as famílias mafiosas da Madia. Em dado momento, Felicia revela que o supervilão Cabeça de Martelo, quer dizer, o Hammerhead, está mantendo o filho dela como refém, ameaçando a matá-lo caso ela não trabalhe para ele. E pelo visto existe a possibilidade de Peter ser o pai da criança. Por mais que pareça uma boa explicação e que humanize a anti-heroína, fica fácil prever que isso não passava de uma mentira de Felicia. Pelo fato de que em nenhum momento esta suposta criança ter uma foto ou sequer um nome, e porque em vários momentos o foco da Gata Negra está em provocar o Aranha, ao invés de totalmente impressionar os mafiosos ou em achar pistas do paradeiro desta criança hipotética. Mas apesar dessa virada previsível, o final é bem chocante, com a Gata Negra caindo uma armadilha, provocando uma explosão que a engole por completo. De bônus, esta DLC traz duas missões secundárias. As Artes de Hardy, em que o herói ajuda a polícia a localizar obras de arte roubadas por Walter Hardy, o primeiro Gato Negro, sendo basicamente uma secundária de coletáveis, mas acompanhadas de interações muito interessantes entre o herói e o detetive McKay, o policial ajudado pelo Aranha. E os Desafios da Screwball, que funcionam de forma semelhante aos Desafios do Treinador, sendo um conjunto de trials para conseguir a melhor pontuação. O segundo pacote foi intitulado Guerras Territoriais, continuando de onde o assalto terminou. Agora, o Cabeça de Martelo declarou uma guerra interna ao alto escalão da Madia. Aproveitando que as facções estão fragilizadas, Yuri lança uma investida para prender o supervilão, mas que acaba dando errado, resultando na morte de vários policiais. Essa história também é mais focada em investigação, com a maior parte dela sendo sobre encontrar o Cabeça de Martelo. Mas o que acontece de interessante em paralelo é a jornada de decadência de Yuri, o que a faz levar para um caminho bem comum à personagem no material original. Apesar de não ter um supervilão tão presente durante o desenrolar quanto o primeiro pacote, a história consegue ser interessante, culminando em uma batalha de chefe contra o Cabeça de Martelo. Equipado com o super traje da Sable, o Cabeça de Martelo ataca com golpes físicos, que provocam muito dano, além de realizar investidas bem avassaladoras que percorrem uma boa distância, e ataca de longe com os lasers da armadura. Além desses recursos, ele é imune a ataques diretos, podendo inclusive contra-atacar, imune a todos os aparelhos de teia, exceto a carga elétrica, e sempre está rodeado de capangas. Apesar de bem difícil, é possível derrotá-lo ao focar em ataques com eletricidade e utilizando as eliminações com barra. Por ser bem desafiador, esta batalha está entre uma das melhores do jogo, sem contar que o desfecho é bem chocante. Depois do Aranha derrotar o supervilão, Yuri aparece, imobilizando o herói para assim executar o Cabeça de Martelo em retaliação pelas mortes dos policiais. O Aranha consegue se soltar, mas age tarde demais, com Yuri executando o vilão a queima-roupa. Mas uma cena pós-créditos mostra que o Cabeça de Martelo sobreviveu e tem ajuda infiltrada na polícia. Ainda como secundárias, existem novos desafios da Screwball e os esconderijos dos capangas do Cabeça de Martelo, que até certo ponto são iguais aos esconderijos das outras facções do jogo base, mas o interessante é que ao realizar essa secundária, aos poucos é possível descobrir mais sobre Yuri. O terceiro e último pacote, o Comando Silver, continua com a investida do Cabeça de Martelo, desta vez chamando a atenção da Silver Sable. Assim, o Homem-Aranha deve impedi-la de causar muitos estragos na cidade e finalmente parar o mafioso. Em termos de história, este pacote não oferece muitas novidades em relação aos dois primeiros. Um dos destaques desse pacote é ver o Aranha e a Sable trabalhando juntos, por mais que a relação deles não seja tão harmoniosa. E finalmente surge o Cabeça de Martelo, desta vez totalmente mecanizado, exceto pela cabeça. Sinceramente, apesar de ser um passo além em relação ao visual das guerras territoriais, transformar um personagem relacionado ao crime organizado do nicho do Homem-Aranha foi muito tosco. Mas pelo menos trouxe junto com ele uma batalha de chefes muito boa. Nesta batalha, o Cabeça de Martelo é ainda mais feroz. Ele ataca com uma cadência considerável, realizando socos, cabeçadas e pisões, e de longe dispara lasers e avança com investidas. Para derrotá-lo, o jogador deve imobilizá-lo com grande quantidade de teia, para assim as pernas dele ficarem expostas a uma surra. Quando ele tiver levado bastante dano dessa forma, o Aranha precisa levantar a cabeça do supervilão para Sable atirar um laser especial nela, e com o laser aplicado, o Aranha pode partir para uma surra. Depois de um tempo, o supervilão vai ativar os escudos, ficando imune até a teias. Para desativá-los, o jogador precisa arremessar uma bomba lançada pela Sable no mafioso. A vantagem nessa parte é que as bombas não causam dano ao jogador, o que facilita muito as coisas. Junto com este pacote, de secundárias vieram a última leva de desafios da Scrubble, uma secundária investigativa sobre um terapeuta e seu paciente, e suprimentos roubados da Sable, que funcionam da mesma forma que os esconderijos do jogo base.